sou mais do que ninguém. Não me preocupo com as de 100. A minha vida é bem melhor. Pega a cabeça e vem com nós, guerreiro, cava a trincheira. Revolução, ação, só que sem pagar madeira. Da letra, na ponta das canetas das ideias. Acabou as balas, vem com as baionetas e vamos pras favelas. É nas vielas que vejo que é humildade. Honestidade conquistada com simplicidade. Você não sabe, nossa parte é representar, orientar os piá. A estudar e não roubar, guerrear. Com caderno e livro na escola. Verídico, digno e sempre de esmola. Passa a bola, desenrola. Onde tá seu orgulho? Firmão na formatura ou internado nos bagulho? Barulho da escuta e volta do mundo da lua. Abraça a causa, bonitão, porque também é sua. Nas ruas, nas vielas, nos becos das favelas. As pedras que dá medo, condena até os parceiros. Se envolve maloqueiro, porque cê vai ter medo. Se o som bate pesado, que com nós é desse jeito. Não tenha mais receio, tá tipo no recreio. Aqui cê tá suave, tio, com o som que vem dos becos. Não sou mais do que ninguém. Não sou mais que ninguém. Não me preocupo com as de 100. A minha vida é bem melhor. Eu não sou mais do que ninguém. Não sou mais que ninguém. Não me preocupo com as de 100. A minha vida é bem melhor. E dos becos de Foz é que vem nossa voz. Porque mexeu com a favela, mexeu com nós. Algoz, sai fora, vai dar um pião. Seu programa de domingo não me prende na televisão. Entra em ação, som, com as cartas na mesa. Esquece o logotipo da tua marca de cerveja e vai com as presa. Destroça, só o Zé Povinho que ficou pra ver. O seu âncora mais bonitinho, de terno e gravata, com sonoplastia. Pra chia tem novela e puxa o modelo de tanguinha. Cê não me pega nunca mais com a sua alienação. Os becos vem os gritos, sai da frente da televisão. Que nem os panguão, que pensa que tá bom. Se pra eles tá uva, pra favela não tá não. Não vai de chapéuzão, magoar os coração. Querer ganhar grandão e acabar na prisão. Eu não sou mais do que ninguém. Não sou mais que ninguém. Não me preocupo com as de 100. A minha vida é bem melhor. Eu não sou mais do que ninguém. Não sou mais que ninguém. Não me preocupo com as de 100. A minha vida é bem melhor. Quem quer ser feliz, não cheira pó de giz. Quantos foram pra cova ou então lotaram o X? Vai responder o quiz, não engana nem assiste. Só 30 natalzinho lá na frente do juiz. E do que vale seu carro importado, sua mansão? Se perante ao senhor, só tem condenação. Favoreceu o quê, Joe? O sistema falido? Pegou uma pá de mina e um monte de inimigo. Treta pra todo lado, só grade e concreto. Morou um dia no céu, 300 no inferno. Castelo de areia, que a água derruba. Não tá nas avenidas, mas dos becos vem as ruas. Eu não sou mais do que ninguém. Não sou mais que ninguém. Não me preocupo com as de 100.